Acesse o site da Pan. Acesse o site da Pan. Isso. Nunca vai. Acesse o site da Pan e escreva dois horários que você ouviu a música. Ah, não dá, eu não vou gravar. Acabou, não dá. Não dá. Panicast. Alô, não tô ouvindo direito. Como é que tá, rapaz? Tudo bem, rapaz? Como é que você vai? Primeira vez no Panicast. Já tá gravando? Já, pô. Manda uma mensagem aí pro pessoal do Celebrity na Net fazer o seu merchan. Com certeza eu vou fazer. Pode fazer. Sinta-se, fique à vontade. Não, mas vocês já estão gravando? Já. Já mesmo? Já, rapaz. Então tá valendo, vai. Então, se vocês querem acessar o Celebrity na Net, www. Já vai começar. Olá, está entrando no ar mais um Panicast de número 59. Panicast é um podcast sobre o universo Pânico, aliás, um podcast do universopanico.com.br. Falamos do Pânico da rádio, falamos do Pânico da TV, falamos da vida pessoal, falamos da vida de cada um, falamos do Pânico em tudo quanto é meio comunicativo. E gostamos de meter o bedelho, esta é a verdade, todos nós gostamos de meter o bedelho, temos aqui a presença sensacional de Marcelo Senna, gosta de meter o bedelho, olha a Senna! Tudo bom, seu Samir? Como andas? Bom dia, boa tarde a todos, mais um Panicast por aí, né? Altos giros, novidades, novos tours... Pro blog Acho da Bola, pro podcast Acho da Bola Stage, tá? Foi o destaque do mês de setembro, graças ao TeaCast, né? E o resto a gente vai se falando por aí, né? Exatamente, aliás, tivemos presenças esportivas no programa, depois vamos falar muito sobre isso. Aliás, apresenta então, Senna, seu amigo Calil Neto, que está fazendo parte hoje também. Calil, fala aí, que é a sua vez de bater o martelo de estreia. Alô, galera, tudo bem? Universo Pânico, aqui é o Calil Neto, é um prazer imenso, tudo bem, galera? Beleza. Sassá, me permite dizer um negócio? Pois não. Olá, quem é essa pessoa? É Silvério falando, posso falar? Fala, Silvério! É uma coisa que me veio à cabeça. Esse jeito de falar do Calil é muito TV. Só uma coisa que me veio à cabeça, mas tudo bem. Pega os narradores do TV Fama quando vão anunciar uma fofoca. Exatamente. Ok. E o Oscar vai para Mônica Matos. Pois bem, essa atriz belíssima é a única brasileira a faturar um Oscar. Um feito que muitas mulheres tentaram, mas só ela conseguiu. Eu gosto daquela menininha que parece um robô falando. Mas fala uma coisa, Silvério. O que aconteceu com o Kainan, Silvério? Ah, não sei do que você está falando. É um rapaz que fez muita história no podcast, mas nunca mais deu as caras. Estou muito triste. No entanto, assim, eu não vou ser hipócrita. Porque ele saiu e eu cheguei, né? Aliás, eu queria fazer um convite a você, Sassá. Pois você é. Sabe que me casa em sua casa, aqui em Monte Carlo, tá certo? Sassá! E eu queria te fazer um convite. Depois do podcast, vamos tomar um caramelo caramelado na Starbucks 24 horas, perto do Hotel Lewis, assim, Monte Carlo. Você topa? Mas já tá fechado, então. Nós tomamos, aliás, no último grande prêmio que teve em Monte Carlo, nós estivemos juntos aí. Nós tivemos uma lancha, né? Eu, você, Beatore, certo? Bibri, nosso amigo, certo? Foi sensacional, né? Foi sensacional. Mas vamos continuar com o programa, né? Vida pessoal é do que se coloca, né? Exatamente. Bom, temos a presença do Andy. O Andy está com um microfone totalmente zoado, segundo ele mesmo, mas está acompanhando esta gravação. E André Locutor, sempre presente conosco. Sim, sim, sim, muito bem. Sai aqui nesse programa. É um sucesso. Estamos juntos, conjuntamente juntos. Obrigado. Tá parecendo o Roberto Carlos, pô. Obrigado. Na verdade, o Paulinho Serra que tá falando, gostaria de estar aí com vocês, muito bem. Obrigado. Obrigado, igualzinho. Muito bem, Jonatas Andrione. Boa noite, meu querido Jonatas, que está botando regras sensacionais no blog. Obrigado, muito obrigado. Tô aqui novamente nesse podcast. Uma satisfação estar aqui com todos os amigos. Sim, mais uma semana. E o blog, vai ou não vai? O que é? Estados Unidos? Estados Unidos? Agora tá bonitinho lá o esquema. É, tá bonitinho. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma homenagem ao Skylab, que mais uma vez não está presente, e começar esse podcast com a frase do dia. Já a Skylab, então, com a sua frase tão aí, assim, nem importa. Então, a frase do dia. A verdade reside em todo o coração humano, e cada um deve procurar por ela. A ser guiado pela verdade assim que a veja. Mas ninguém tem o direito de forçar os outros a agirem de acordo com sua própria visão da verdade. Você não está louco? Está maluco? Marco Aurélio, o Carioca, Rio de Janeiro, presente com o Marco. Conexão, compadre. Quero dizer que eu não sou serpente, mas eu sempre soube que a Chiquinha por trás daqueles óculos, por debaixo daqueles cabelos amarrados, sempre foi uma gostosa. Que isso? Ô Marco, fala uma coisa, uma dúvida, aproveitar esse início. Você geralmente, quando estamos Jonas, Sami, e tentando fazer uma apresentação bonitinha, você é uma pessoa muito triste. E quando você faz o exemplo do último cast, você estava numa animação tremenda. Você quer que chame a capetinha aqui? Pois, antes de qualquer explicação, eu queria saber o seguinte. A minha voz tá boa aí, tá tudo bem? Você vai, tá linda, muito obrigado. Depois você dá a explicação. A todos, sua voz é penetrante, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Minha querida Tamires Micaela, este belíssimo nome. Olá, Tamires. Oi. E aí, que apito você está tocando ultimamente? Nem sou feito. Sassá. Sou eu. Tá te faltando mais tarimba com os convidados do programa, né? Você acha que eu não tô agradando? Não, não é questão de agradar. É falta tarimba, falta jeitinho, sabe? Você fala, pessoa de 18, você não prolonga. Minha boa, você deixa a conversa gastar mais 5 segundos. Isso não é, né, pro programa, sabe? É só uma dica. Não, obrigado, obrigado. Obrigado, Silvério. Eu vou tentar... Eu venho a cover aí, viu, sabe? É. Só pra... Vamos tentar de novo, então. Tamires, olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, tem acompanhado o programa Pânico na TV? Não, domingo eu não assisti. Ah, que pena, mas podemos comentar do que você quiser, então. Se você quiser puxar outro assunto, você pode ficar à vontade. Vamos conversar da novela, se quiser, bem? Tá. Quer falar do Rebelde também? Quiser falar do... Não, eu vi alguns vídeos no YouTube. Ah, legal. Então já acompanhou, isso é bom. Bom, então vamos começar o nosso papo aqui, já todos apresentados. Eu gostaria, antes de puxar ou para o rádio ou para a televisão, alguém tem algum recado antes? Jonatas, por exemplo? Não. Tá tranquilo, tá beleza. Pensei que era do meu podcast, Jonatas. Como? pensei que é do prêmio podcast ia falar, né? Que tá quase no fim, não é? Ah, o podcast tá aí ainda em voga, mas agora é praticamente só aguardar o resultado. Pois é, né? Mas vamos ao programa da TV, sabe? Vamos ao... Eu queria, antes de começar a falar do programa da TV ou da rádio, uma discussão. Com o Emílio, durante o programa de rádio, ele tava conversando, em especial ali com o Silveirinha e tudo mais, falando com a turma, pô, a gente tenta fazer um programa, a gente tenta trazer coisas diferentes, fazer os quadros diferentes, e aí a gente vai atrás do Kiko, que é uma audiência esplêndida. A turma gosta mesmo de ver o Kiko, não gosta, a gente tenta achar coisa nova, mas o cara gosta de ver o Kiko, gosta de ver aquelas coisas. O que vocês acham disso? Começando com o seu Silvério, que tem uma visão apurada. Olha, obrigado por ter me chamado primeiro. A minha opinião sobre o que você acabou de dizer é que a opinião do Emílio, nossa é nossa, vamos deixar muito bem claro, né? Eu acho que o Kiko, ele fez parte da infância dos brasileiros. Isso é inegável. Por isso que a entrevista deu essa audiência meteórica. Então, o que é isso aí, eu não tenho muito o que dizer, eu já estou emocionado. O Kiko fez parte da minha infância, antes de vir para Monte Carlo, exilado, eu assisti a Chaves numa TV Telefunken, tá certo? Eu estou muito emocionado. Passa pronto, vamos pegar meu lencinho aqui rapidinho, desculpa. Putz, Jonas, você que é um cara que gosta, assim, é fã de Trapalhões, dessa turma, que você gosta do Chaves, geralmente você diz algumas frases, aí faz umas brincadeiras com o Chaves. O que você acha disso? Eu acho que o Emílio, como a Amanda falou, o Emílio é um velho, ele não vai sentir esse mesmo, vamos dizer, é quase uma magia que a gente, quando eu vejo o Chaves até hoje, eu rio da mesma piada, é uma coisa, só tem magia negra no programa que não tem condições, que quando você gosta, você apaixona pelo negócio. Então, mas no caso, então você, assim como muitas pessoas, se incluindo o que o Emílio estava falando, a pessoa gosta de assistir o Chaves dar risada com as mesmas coisas. E no programa eles tentam fazer algo diferente, fazer não sei o que, só no cara quer ver o Kiko. Ah, não, mas assim, por exemplo, de diferente de novidade do Pânico, eu tô gostando muito do Silveirinha, como já falei antes, que é novidade, né? Marcelo Senna, o que você acha? Você gosta do Kiko? Eu não conheço ele pessoalmente, né? Só fez porque depois que se noticiou a plantadura, pra ver se batia a informação, porque às vezes a agência vende uma coisa, mas é outra realidade, né? Você assistiu o Chaves? Assisti, mas não tenho, às vezes, tempo. Eu lembro do Kim Barreto, em Portugal, vejo o Cacau Maravilhal da Itália, filmes que tem por aí, pra ver as diferenças do humor internacional pelos tempos. Agora, Samir, o que eu gostei mais nesse quadro foi eles terem dado uma bola quadrada. Que é uma coisa meio óbvia, mas quando vi o Kiko com aquela bola quadrada na mão, quase que eu chorei. Eu acho que tô muito emo. Mas é verdade, porque assim, o Kiko sempre queria uma bola quadrada. E tem alguns desenhos, alguns filmes, que algumas coisas não acontecem. Entendeu? Tô falando desse tipo. Não, tá certo, tá beleza. É porque pra quem acompanhou o Chaves, ele sempre quis, ele pedia pro professor Girafales uma bola quadrada, né? Uhum. Eu fiquei muito emocionado nessa parte. E agora eu acho que aumentou uns 20% pra cima o valor da bola quadrada. No Natal vai ter bola quadrada no meio das crianças, ó. Quero bola quadrada do Kiko. Agora eu quero ver a empresa, né? Eu, como velho que sou, eu não tive infância vendo Chaves nem Kiko na TV. Eu já peguei mais para final de adolescência e tal, então não era exatamente uma coisa que interessava para a faixa da idade, sei lá, da cabeça que eu tinha e tal. Mas reconheço que depois de muito tempo eu fiquei, pela insistência com que é exibido o programa na TV, eu volto em medo a uma vista ali, vejo que o negócio é de um humor sacaninha, acho bacana. Eu não sei muito do contexto, por exemplo, eu não sei de onde vem a história da bola quadrada, não sou tão inteirado, mas acho bem feito, o texto é bom, a comédia é boa. Eu mesmo se não tivesse esse contigo. É, putz, assim, esses botões todos, a maioria pelo menos eu conheço. Agora, uma observação técnica é que você, se observar bem, eles fizeram na semana passada uma visita ao circo. Eles até cometeram aquele abuso de circular no picadeiro, o que pareceria estranho, né? Uma infração. E aí, nessa semana, veio uma segunda parte com um particular já, uma entrevista numa sala, um reservado ali. E o que acontece? Depois de tudo isso, volta um cortezinho rápido, mostrando eles de volta no circo e o Kiko já brincando com a bola quadrada. Aonde eu presumo que, na verdade, foi feito ao contrário. Primeiro estiveram com ele em parte de baixo, treinando a bola, e uma vez lá no circo, eles já identificados, tinham autorização de ir ao picador, e daí que o Kiko tinha essa bola quadrada para brincar. É, a mágica da televisão. Talvez fosse um cara muito astuto, Marco Aurélio. Gostei de você, viu? Você é DC Gonçalves? DC. André Locutor, o que você acha disso, André? Você que é um cara... Você que não gosta muito de vinhetinha, essas coisas prontas, e é muito usado. Isso, Chaves é um exemplo grande disso. O que você acha? Muito bem, muito obrigado por ter me passado a palavra. Eu fiquei muito emocionado de ver o Chaves, porque eu acho que ele é um cara que improvisa legal, então não fica chato. Eu sempre gosto quando as pessoas não têm o dom de improvisar e ficam repetindo a mesma piada sempre, sempre, sempre, sempre. Fica aquela chincalha falando um monte de coisas, as mesmas coisas sempre. Mas eu fiquei muito emocionado, mas me desculpando, eu gostei. Obrigado, Samir. Eu também gostei muito do. Eu gostei muito da entrevista e também da homenagem com a bola quadrada. Eu achei sensacional. E devia também aos mexicanos, sim, que ainda estão assim dando aquele cartaz, aquele bolo ao Chaves. Sim, senhor Samir Palma. Muito bem, muito obrigado, meu querido locutor. Calil Neto, você acompanhou toda essa trajetória aí, esta saga em busca de... Fala, Chuchu, tudo jóia? Opa! Deixa eu te falar uma coisa, vou falar de um ponto de vista jornalístico. A gente viu que eles foram pro México, o Vesgo e o Silvio, sem ter a certeza de que eles conseguiriam a entrevista, né? Então que eles chegaram lá e foram no que deve é, né? A gente pode ver que foi uma sorte que eles conseguiram. Foi um negócio que poderia ter dado errado. Tá? Não sei o que vocês acham disso daí. Eu considero a hipótese, mas eu prefiro acreditar em coisa diferente. Não acho que iam gastar tanto dinheiro para uma possível roubada. Com tanta possibilidade hoje de se agendar as coisas, eu acho que eles fizeram tudo programadinho e, claro, criaram um clima da sorte, do azar que aquilo poderia gerar. Samir? Oi! É que eu tenho dois comentários a fazer. Primeiro, desculpa a todos pelo meu choro incontido. E aqui esse assunto me emociona, vida pessoal. Mas eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, André, por favor, seja menos barulhento e mais sucinto nos seus comentários, sabe? Porque meu ouvido não é pinico, tá certo? E o segundo é uma pergunta para Marco. É? Ai, nossa! Tanto se incomoda, Marco, se eu fizer essa pergunta? De maneira alguma, já botei o cobertor. Você fica bravo comigo, não? Eu gostaria de saber, já que você disse que na sua época, desculpa, um falando. Por favor, escola de áudio, por favor, um falando, outro escuta. Marco, uma pergunta, rapidinho. É que você disse que no seu tempo, não passava chaves na TV? Eu queria saber o que passava na TV na época. Capitão Asa, Vigilante Rodoviário, Pedazinhos do Espaço, qual era o programa predileto de Marco Aurélio na época? Eu não sei se eu devo ficar ofendido com a sua proposta, mas não é tão passado assim a minha história, não. Eu sou do tempo dos Trapalhões, Globinho, TV, essas coisas assim. Barba Papa, uma coisa bem bicha. Barba Papa, é, Mio Mal, não sei se vocês lembram do Mio Mal, que era uma coisa de massinhas, uma animação feita de massinhas. Vila Sésamo? Vila Sésamo, finalzinho, essas coisas assim. Shazam e Xerife, acho que foi a primeira série brasileira. Ô, Sami. O Calil mencionou esse, o fato deles, tipo, arriscarem ao encontro do Kiko sem a certeza, mas eu acho o seguinte, o Kiko, né, o Carlos Villagrán, ele mesmo já, ele disse que está pensando em aposentar, então ele está meio no fim de carreira. Eu acho que ele não é uma pessoa tão inacessível, sabe, quanto, por exemplo, eles foram fazer a matéria do Presente Misterioso com a Britney Spears. A Britney é uma estrela mundial, todo mundo corre atrás dela, paparazzi, fã e tal. Agora, o Kiko não, ele tem lá o espetáculo dele, né? Tipo, já certo, o circo dele, toda semana tem apresentação. Acho que não é tão difícil. Acho que mesmo que eles não tivessem assim, a capacidade de conseguir combinar nada daqui do Brasil, eu acho que se eles fossem lá assim, sem a certeza, eu acho que é muito grande a chance deles conseguirem a entrevista. Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Até por isso, por ele estar quase se aposentando, vamos dizer assim. Vocês estão usando do Chaves ou do Emílio? Os caras foram pra lá. O que isso? Difícil fazer programa hoje. Pessoas estão falando. Desculpa, seu Quem sabe nessa hora, entendeu? Nessa hora de embaraço, uma opinião feminina talvez nos elucidasse alguns pontos de vista, porque as mulheres têm um sexto sentido aguçado. Eu também acho. Mas é o seguinte, Jonas, o que eu estava falando é que, por exemplo, o que o Emílio quis dizer naquela conversa do Silveirinho, em ritmo de brincadeira, mas é uma verdade. O cara tá quase se aposentando, mas a turma vai pra lá pra fazer um negócio com o Kiko do Chaves e dar uma puta audiência. O cara quer assistir aquele negócio. Ele não é uma Britney Spears, não é. Mas eu acho que é o seguinte, o Emílio, ele tem que ver a importância do Kiko, do Chaves, pra geração nova agora, década de 90, entendeu? O que a gente pode ver também é que o pessoal do Chaves... que hoje que a gente está acompanhando eram as crianças da época da década de 80, 90. Isso é de interesse do público de hoje do Pânico. Exatamente, é o mesmo público. O mesmo público que gosta do Pânico é o público que gosta do Chaves. O que eu fico impressionado também é o seguinte, a gente dá muito valor para o artista de fora. O que você veja lá na gravação do domingo passado, que eles tiveram no circo, a plateia tava meia boca, não tava cheio o negócio. E a gente fica aqui pagando pau pro Kiko da vida ou qualquer outro. A gente prefere Frank Sinatra do que Roberto Carlos. E a gente devia valorizar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Praça 11, tá montado lá o circo do... Como é que chama lá? O... Max Frota. Não, quase isso. Do Beto Carreiro, show. Ah, o circo do Beto Carreiro. Eu discordo da sua afirmação, Marco Aurélio, porque eu também gosto, eu sou da ideia do Rony Galo, eu gosto muito dos Trapalhões, e quando o Dedé voltou a atuar junto com o Didi, naquele lixo de programa da turma do Didi, eu assisti uns 2-3 programas pra ver os dois juntos novamente. Eu também. O saudosismo dos Trapalhões, entendeu? Que infelizmente não aconteceu, né? A gente tentou assistir uns 2-3 programas para ver se voltava, mas isso não é a mesma coisa. O formato é totalmente diferente, é muito infantil. E tá lá de coadjuvante total, né? E coadjuvante total, isso é que é ruim, né? Porque na época dos Trapalhões, a gente podia até dizer que os quatro ali eram os protagonistas, né, bicho? Sem dúvida. Sabe quem é o diretor desse programa, vocês queriam saber? Quem? Maurício Scherr. O filho do Márcio Franco, o Guto, fez a Guajarina. É o Guto, é. Não, agora posso fazer. O redator é o Papai Papudo, o Gilberto Fernandes. Bom, legal. Aliás, falando nessas épocas antigas, que foi até uma conversa do Marco com o André, a Lady Dari fez um post muito legal falando dessas coisas antigas. Então, quem quiser, universopanico.com.br, tem lá um texto muito legal da nossa querida Dari, que infelizmente não está participando hoje, mas nós deixamos aqui o nosso efusivo abraço para a Dari. Agora, eu gostaria de saber da nossa querida Tamires. A Tamires é uma garota, é novinha, então seria legal ouvir um bebezinho falando sobre o nosso querido Chaves. Bebezinho. Um bebê. Nossa, velho. E aí, Tamires, o que você acha de tudo isso? Você como a mais novinha do... Bom, até que foi uma reportagem, né, inteligente que eles souberam fazer para ter audiência. Só que eu não gostei muito. Mas você não gosta do Chaves? Você não, não, eu assisto. Não, eu assisto o Chaves. Mas o Kiko, assim, ele é muito ofegante. Ofegante? Ah, o personagem Kiko é muito... É, é. O personagem... Você não vai complicar? Entendi, muito bem. Presença, então, da nossa querida Daiane. Daiane, diretamente do Rio Grande do Sul, Dai. Ouvindo bem aí? Tô, agora tô ouvindo. Muito bem. Pode falar a respeito, então, do programa da TV com relação ao nosso querido Kiko. Bom, eu gostei. Eu gostei do programa, mas eu achei assim que não teve alguma coisa legal, assim, chamou muita atenção nas matérias. Nem é do Kiko? Você não se emocionou quando viu aquelas bochechas? Não, eu não me emocionei. Eu achei... Eu gostei da matéria, assim, como estão falando, mas foi legal também. Se você, minha querida Dai, fosse destacar a matéria do programa desse último domingo, qual que você destacaria? Qual que eu destacaria? Isso. Eu gosto muito daquele novo quadro da Amy Winehouse, daquele momento lá. Momento Amy Winehouse. A hora da morte disfarçada. É. É um quadro que eu consigo dar risada do começo ao fim, realmente. Legal. Alguém sabe quem faz ou não? Eu recebi uma notícia de um informante. Informante, né, que só passa coisa quente. Que os dois que fazem a Amy Winehouse são os mesmos dois que faziam a Hora da Morte. Ou seja, a Hora da Morte eram quatro pessoas. O Carlinhos Mendigo, o Vesgo, né, o Rodrigo Scarpa e mais dois. E esses dois que faziam a Hora da Morte são os dois que estão fazendo a Amy Winehouse. Então, ou seja, o quadro continua sendo a Hora da Morte, mas com outro nome, com outra roupagem, entendeu? Usando o artifício, o argumento de que a Winehouse está em voga, assim, ela é violenta e tal. E eu não sei quem comentou, se foi a Miri que comentou no blog, que é muito conveniente eles não segurarem assim o quadro só no... Por exemplo, na Hora da Morte era só a Hora da Morte. Agora eles estão usando a Amy Winehouse, mas daqui a um ano eles podem usar outro... A Britney Spears pode usar outra personalidade que também vai ficar conveniente, entendeu? E eu só queria complementar aqui que disse Jonathan a respeito da Hora da Morte. Quero dizer, o momento em Winehouse, que no futuro vai ser incorporado por outros personagens, acho que caberia fazer um momento o Vitor Fasano, por exemplo. Entendeu? Muito bem, o César Povo foi num festival de cinema no Rio de Janeiro junto com José Wilker. José Wilker, o Carioca. Coisa sensacional. É um personagem novo do Carioca, José Wilker. Muita gente achou uma porcaria lá. Ô Marco, você acompanhou, Marco? Na verdade, na verdade, nesse momento, arrumei a voz, tá me ouvindo bem aí? Aí, tudo bem. Nesse momento, eu estava no mercado e eu só ouvi pelo radinho, porque aqui no Rio tem essa característica, a rede TV pega na FM. Então, eu fiquei ouvindo as matérias e tal, que até parece que alguém confundiu ele com Chico Anísio. Tem cabimento isso? Pronto! Achei engraçado porque ele estava ali na frente dos artistas e os artistas não conseguiam identificar quem que era, entendeu? sabia que era do Pânico e tal, né? Mas não, realmente não houve essa identificação de cara. Sansa, fala, Silvério. Permite uma observação? Lógico que permito. Sobre o quadro do Telepolvinho e o Carioca de Zé Wilker. Pois não. É que uma parte interessante do quadro foi o César pedindo para os artistas escreverem a sua camisa, sei lá, o seu evento social, Escuta Vagabundo e o autógrafo. Sensacional, né? É, genial, né? Uma ideia diferente. E detalhe, a Vera Fischer escreveu como era o bordão que o André sempre detesta, que eu me esqueci agora. É, claro. Sim. Claro que sim, claro. Sim, claro que não, do outro lado. Sensacional, né? Agora, eu posso fazer aqui um comentário? Uhum. O programa completou 5 anos e não foi mencionado isso em hora alguma. É, isso é verdade, boa observação. Não, mas quem observou isso foi a Dai, que ela falou e realmente eu depois fui parar pra raciocinar confere. Não foi mencionado. Peraí. Quem é que veio com a história de que ele completa 50 anos? Quem tem essa data? Quantos anos? 50? Não, 5. É 5. Desculpa, o calor que tá dando aqui do negócio. Tá muito quente, eu tô suando. Tá fritando já. Você não está louco? Está maluco? Olha, mas foi dito, se não me engano, no blog oficial. A Tânia Paniquete estava pedindo ajuda pra elaborar uma daquelas frases de abertura do programa, mas no final das contas quem falou foi o Covid. É verdade, aliás, o Covid estava de seu Madruga, né? Agora, nessa coisa de caracterização, é que daí veio o meu comentário na abertura do programa de hoje, que foi a Sabrina de Chiquinha, né, rapaz? Meu Deus. Nossa senhora, hein? Por isso que você elogiou a Chiquinha, né? Eu sempre soube. Sei o que tem essa tal Pati. Ah, tira a cara bonita dela e o que sobra? A mãe do Kiko. Sim, quê? A vingança não quer pena matar. Boa noite, Amar. Boa noite, bom? Beleza. Acompanhou os programas aí? Na TV, na rádio, tem acompanhado? Ah, algumas entrevistas na rádio e um pouquinho da TV, porque eu tô numa implantação de sistema, tô meio com pé em São Paulo e não tem em Jaguariúna. O que você acompanhou da TV, por exemplo? Ah, justamente a matéria com o Silvio Verde. Realmente foi muito boa a matéria deles. Bom, o Vesgo e o Silvio também tiveram no grupo Silvio Santos, fazendo 50 anos, papapá, sem muitos destaques. Samir, uma coisa que ele falou, o Silvio Santos foi, vocês ainda estão na rede TV, o que seria isso daí? É, rapaz. Peraí. Da Record, né? Não exatamente falou, ele perguntou. Seria o interesse do SBT? Ou apenas uma exclamativa dele, vocês ainda estão na rede TV? É, ou falando, pô, vocês são muito bons, vocês estão na rede TV. Aí cada um interpreta de uma maneira. Aí, se eles saírem da rede TV, eles perdem liberdade, entendeu? É uma faca de dois gumes. Talvez sim. Pode ser, talvez não. Eles vão cobrir a festa dos 50 anos, um lance que eu achei muito engraçado. Que eles, é claro que foram na festa do SBT, levaram a mulher Samambaia, né? Porque já tem mais ou menos o filme feito ali com o patrão. E eu achei engraçado o Ceará levantando a Samambaia e tacava a bunda dentro da janela. A porta. Colocava ela sentada. Tá falando. Aí ficava a pessoa dentro do carro, aquela bunda enorme dentro assim, do carro. Eu achei engraçado aquilo. Bom, e tivemos também, eu particularmente não gosto de acompanhar no domingo, estava em casa sem muita coisa pra fazer. Aí eu dei uma olhada no Silvio Santos. Ah, joga o brinquedo pra cá. Oi, já. E ele tava lá fazendo as brincadeirinhas que ele fazia 30 anos atrás. E aí um momento ele fala: minhas colegas de trabalho, vou perguntar pra Maísa. Ele fica levando um papo com a menina. É uma coisa totalmente sem graça. Ah, eu gostei. Ele fica lá, ô Maísa, mas você não vai na escola? Eu vou na escola pública. É pública ou privada, mas. Não, as escolas públicas tinham que ser mais não sei o que, eu achei uma coisa muito imbecil. Mas você tem certeza disso, Samia? Eu tenho certeza disso. Mas tem certeza absoluta? Ficar vendo uma menina falando, uma criança, e aí eles fazem a menina monstro. O que vocês acham disso? Eu acho também horrível. Olha, gosto dos dois, cara. Eu gosto tanto do falsificado do Pânico, a Malisa, a menina monstro, quanto gosto do próprio original, com o Silvio Santos e a Marizinha. Tá brincando. Ah, acho legal, cara. É um troço que dá um certo desespero, mas é curioso ao mesmo tempo. Sabe por que é legal, Samir? Porque ela não tá nem aí pelo Santos, ela debocha dele. Eu me recordo desses, ele falou num... Na verdade, ela falou pro Silvio, tipo, você manda na minha vida um desses programas de domingo. Eu não ouvi o programa. Me falaram, certo? Atitude, informação, que ela disse isso, óbvio. Não, com o Silvio Santos, e o Santos erra, sabe? Quando ele erra alguma coisa assim, porque ele não sabe, e às vezes ela tá falando alguma coisa que é muito específica, coisa de desenho, e ela começa a rir do Silvio Santos. E ela não tá nem aí se é o Silvio Santos ou se não é. Ela tá rachando. Mas ela é uma criança. Essa que é a graça. Sim. Mas exemplo, a graça também tá no próprio Silvio se permitir ridicularizar por uma criança, bicho. Também, exatamente. Essa posição dele é bastante profissional, madura. É muito legal. Rapaz, que doideira. Tamires, o que você acha? Você acompanhou? Você conhece a Maísa e a Malisa fazendo uma comparação? Sim. Aquela Maísa é muito chatinha, muito robotizada. Super Vicky. Super Vicky, é verdade. E a Malisa, o que você achou? A performance de nosso querido Polvilho. Muito boa. Muito, muito, muito boa. A Dai? Eu gostei dos primeiros quadros, mas eu acho que agora tá ficando chatinho, já tá ficando repetitivo demais. Não tem muito o que fazer também, né? Já. Acho que a graça já perdeu, né? Foi a primeira vez, a segunda, e agora já não tem mais graça. Bom, o karaokê também tivemos meu mico me comeu lá. O Paulo Soares é amigo do Senna, né, Senna? Que coisa, hein? A Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Éder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira, Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você e um abraço pro Zé Boquinha, que está fazendo aniversário, querido Zé Boquinha. Esta é a ESPN, uma empresa... Mas essa história do meu amigo se comeu com o tal do e-mail do Tomás Turbano, essa história rendeu inclusive no top 5 do CQC. O cara tá população, esse Tomás. Aliás, se me permitem, possa, você me dá essa honra? Pois não. É, andam dizendo que domingo, numa dessas transmissões de futebol, de canais fechados, tipo Sport TV, ESPN, Band Esportes, na verdade Band Esportes, o Silvio Luiz tá lendo uns e-mails sobre um jogo que tava transmitindo, e um desses e-mails era um desse rapaz, Tomás Turbano. Entendeu? Não é só na ESPN que acontece esse tipo de coisa. E o Silvio diz que ele é uma naturalidade sem nenhum problema. Pera aí, então você tá querendo dizer que existe realmente uma pessoa com esse nome? Pode ser. Você não, quem sabe? Você não conhece o Tomás? O Tomás é irmão da Paula. A Paula Tejano. Paula Tejano. Originalmente não desse nome. A família Tejano é uma família muito distinta do sul do México, entendeu? É um coronelismo danado, entendeu? Você conhece o Terguino? E o Terguino? O que é o Terguino, hein? Bom, tivemos também o Repórter Chorão. O Repórter Chorão é genial, não? Genial, né? O Chorão, né? Eu acho que é um personagem sensacional. O Jonas, você continua chorando junto com ele ou não? Não, eu acho o seguinte, se você não for olhar pelo lado do humor, da comédia, se você for analisar ali o que, que ele tá falando e olhar assim pra cara dele chorando, sabe? Dá vontade de chorar mesmo. Trilha sonora triste. É, a trilha sonora e aquela pessoa humilde, porque assim, o Paulinho Serra, ele tá interpretando, mas aquele cara humilde ali, ele tá, sabe, o que ele tá falando é verdade ali da realidade dele. Não tem como se olhar o lance pelo lado da comédia ou pelo lado da tragédia, né? E sai lágrima mesmo, vocês tem podem ver que sai lágrima dos olhos dele, bem. De qual? Do Paulinho. De qual olho? Muito bem. Jojo. É que, mas antes que você pula, você chegou a falar dos 5 maneiras de ser depilado, bola? Pode falar. É, eu acho o seguinte, teve um programa antigo, não sei, 6 meses, 1 ano, que o Bola foi depilado por uma Ferrari e ele durou o programa inteiro. Então, esse quadro não foi anunciado no começo do programa. Quando começou, eu falei, ixi, de novo. Mas aí o quadro foi tão ágil, foi tão rápido, sabe? E eu acho que foi tão legalzinho assim o esquema que nem doeu, né? É, exatamente. Da depilação. É, porque achei... rápido dói mesmo. Tem que ser que nem Band-Aid, né? Mas o que vale são as reações do Bola. As reações do Bola é o que vale no quadro, né? O Bola é sensacional a reação dele. Bolinha, filho da Tchutcha. Eu não consegui fazer meu AB. Como? Que passa? Eu não ouvi o comentário. Eu tô tentando fazer um OB desde a história do Paulo Serra. Observação, sim, diga. Observação do quadro do repórter Chorão é que no meio do drama todo, chega um dado momento em que a menina em sendo entrevistada, ela naturalmente solta um sinceramente. Aí quebrou o Serra. Ele segurou o riso, virou para trás, retomou o personagem drama, a carga dramática, mas aquilo que era proeira, prorrogou a lá por mais uns 10 ou 15 segundos. Bom, depois eu vou reparar isso. Então, eu também tenho coisa. O Marcos está técnico. Silvério, você que é uma pessoa que gosta de analisar as pessoas, você não acha que o Marcos está bem técnico hoje? É, o Marcos é muito, muito técnico e eu acho muito louvável essa atitude dele. Até porque é melhor termos um técnico que um chato de galocha que vive enchendo o saco durante os programas, querendo ser mais do que todo mundo. Eu acho muito válido essas participações do Marcos. É feio, o cara não tá nem aqui pra se defender, isso é feio. Não tô falando de ninguém, eu não tô dizendo o nome da pessoa, tá certo? Sentado, porque esses desejos, os maus desejos, não acontecem! Acontece, sim, senhora! Não acontecem! Vai ver só! Que alguém provoque choro na Chiquinha! Vamos, Sassá, prossiga o programa, por favor. Então vamos prosseguir o programa encerrando a televisão e partindo para... Enquete da Semana! With the left, four with the right, then 8 times with both, then repeat. Muito bem, a enquete desta última semana foi a seguinte: você acha que a hora da morte deveria voltar? 41,86% das pessoas disseram sim, não, ficou com 17,44% e deve continuar camuflada. A exemplo da Amy Winehouse, 40,70%. Temos um empate técnico aí entre sim e deve continuar camuflada. Algum comentário? Eu acho que praticamente todos gostam da hora da morte. Mas eu fiquei muito espantado com o equilíbrio. Eu não esperava que ficasse tão parelho entre a volta do quadro e o jeito velado. Até porque uns 2 dias antes da enquete fechar, eu tinha notado, tinha dois, e vi que a diferença era até grande, era de uns 12 votos. E aí encostou, não sei, acho que temos saudade das enquetes. Bom, de qualquer forma, a gente consegue fazer uma leitura de que a turma gosta de ver esse tipo de coisa. Tá muito bem claro isso. Bom, faz aqui. Muito bem, faz vamos assim. Seguindo então com o programa. Oh! Vamos para o mundo da rádio. Pânico na rádio. Tivemos, olha só, eu acho que essa foi uma das melhores entrevistas que eu já ouvi. Eu não sei porquê, é até engraçada, até uma discussão. Porque a gente escuta Pânico para ver palhaçada, para ouvir tiração de tal, um programa de humor. E aí vai um cara sério, a gente dando um bom, até o Jonathan vai concordar também, com o Arnaldo Ferreira dos Santos, o especialista em fraudes, golpes e extorsões. O que você achou, Jonatas? Eu achei um programa muito bom. Eu também sou da sua ideia de que quando eles falam assuntos sérios é muito, muito bom, porque o pessoal não fica de vinhetinha, é outro esquema. O cara sabe do que ele está falando, então é uma entrevista palestra. Todo mundo fica ali prestando atenção, querendo, sabe, usufruir ali mesmo, como uma palestra mesmo. Bom, Sassá, posso dar minha opinião sobre o programa da rádio? Lógico que você pode. Obrigado. Uma coisa que eu achei muito legal no programa da rádio é que foi muito esclarecedor, sabe? Eu gostei muito das introduções do rapaz. E, além disso, ele contou uma história dos cheques, cara. Que eu até fiquei impressionado, velho. Que as pessoas... Ah, não, não era do cheque, não, era dos sequestros. Que ela liga de madrugada e a pessoa tem que, sabe, ficar fazendo interrogatório pra saber se é verdade ou não. Achei muito legal essa parte. E eu achei legal a história que ele contou do cara do carro também. Que ele compra o carro por 9 mil, por 12 mil, ele vai vender na esquina por 9 mil. Falo, pô, você caiu num golpe que não pode, não sei o que. Não é, né? É pro cara receber uma indenização por maus tratos. Brincadeira. Putz, você acompanhou o locutório? O negócio é o seguinte, Samir, a entrevista, a questão dessa entrevista é muito, foi realmente muito esclarecedora, muito boa essa entrevista, que nem só de palhaçada vive o Pânico, né? Inclusive, porque dessas situações podem surgir situações engraçadas e também podem surgir aí alerta às pessoas, né? Alertas e muito importantes. Inclusive esse aí do telefone de madrugada aí, todo mundo já está sabendo, quer dizer, todo mundo não, né? Grande parte da população já está sobre alerta, né? Sobre esse tipo de golpe, né? Eu, na minha família, já teve gente que também já foi tentado ser passado esse golpe, mas felizmente essa pessoa conseguiu se livrar aí do golpe e conseguiu aí driblar esse tipo de coisa, né? Então eu acho muito importante. O Pânico também é serviço, né? Nem só de palhaçada vive a humanidade. Não, o que eles disseram é algo que realmente acontece. Porque a pessoa tá tão atordoada, eles fingem a voz de tal pessoa, você acaba acreditando, né? Sassá. Pois não, Silvério. Eu posso pedir opinião de alguém mais atualizado, mais especialista no assunto, mais vivido, sabe? Posso pedir? Quem você indicaria, então? Eu tenho uma indicação. Marco Aurélio, você que é um rapaz vivido, vive muito, a vida intensamente, pode dizer o que você achou da entrevista? Porque eu sinto que você é um rapaz que não cai nesse tipo de golpe, mas pode, né, dar umas dicas aqui pra gente. Apesar da sua consideração, a gente não pode esquecer que ninguém tá livre de ser feito de trouxa, né? Pode acontecer a qualquer um. Mas, acima de tudo, eu achei a entrevista muito instrutiva e esclarecedora. Eu, por exemplo, abri meus horizontes. Eu agora vejo novas possibilidades na minha vida a partir de tanta ilustração e casos contados por ele. Eu tenho novas ideias, coisas que eu tenho que fazer para me dar bem. Putz, olha que filha da mãe, maldita. Nossa, velho, ó. Fala longe do microfone, por favor. Por favor, mais longe do microfone. Meu ouvido não é pinico, eu já falei pela 50ª vez. Longe do microfone. Fala de rádio, por favor. Samir, prossiga, desculpa. Pois não, não é que teve um momento muito legal também, que ele ensinou, e eu achei muito válido, o cara que acessa o site do banco. Então, a primeira vez que você vai acessar, que você tá fora, você pega e digita a sua senha errado, propositavelmente. Se o site acusar que está errado, porque o site é verdadeiro. Senão, alguém vai receber aquela senha, então recebe errado. Eu achei muito bacana. E aí, Jonas, o que você achou? Eu não costumo usar serviços bancários pela internet. Você tem medo? eu tenho medo, eu prefiro ir no caixa 24 horas, né? Até porque eu gosto sempre de tirar um extrato logo de fazer alguma operação, para ficar com o extrato na carteira e saber o saldo. Para guardar o bonitinho. Exatamente. Calil Neto, e a entrevista, Calil? Deixa eu interferir um instantinho. Putz, mas é só para fazer uma demonstração. Por exemplo, o Jonathan tem esse perfil das pessoas que evitam a internet por se sentirem inseguras usando ela para operação financeira. E acham que indo para o caixa eletrônico estão livres disso, que é um engano. Pode ser pior. Só vou em caixa dentro de shopping. Só vou em caixa? Como é que eu chamo? Só vou. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Está menosprezando a língua portuguesa, Jojo. Jojo, por favor. Por favor, mais isso. Eu vou em caixa. Não, caixas 20 horas que tem dentro de shopping center. Não, mas eu vou em caixas. Não, eu vou em caixas. Não, mas o pior é esse caixa eletrônico de shopping é o que está menos vigiado. É o pior dos outros, né? Que na toda agência, pelo menos, tem o segurança da agência, tem todo um corpo de funcionários ali que podem bater o olho e estranharem alguma coisa que está acontecendo. O que eu estou me referindo é que você eventualmente pode não se dar conta e na hora que você insere o seu cartão ali na maquininha, ele simplesmente não vai funcionar para você, você vai mudar de caixa, só que você já foi clonado. O cara põe uma parada ali anexada e você não sabe de cor qual é o formato da máquina, você se engana, em vez de botar na máquina, você botou num receptor de cartões que uma gangue instalou. Isso é aquela história que eu estou dizendo, ninguém está livre. Então, mas fala, Silvia. E qual é a próxima entrevista? A próxima entrevista é o nosso querido Marcelo D2, à procura da batida perfeita. Rapaz, vou confessar uma coisa, ele está meio muito bom no CD dele. Essa nova música, Desabafo, é sensacional, recomendável, tá certo? Eu vi o clipe no YouTube, tá certo? E é muito bom, eu recomendo. Conta um pouquinho pra gente. Guarda... Posso contar? A história do clipe, o clipe, aqueles clipes de história. Alguém já ouviu falar aqueles clipes que tipo tem uma historinha e vai se desenrolando conforme o clipe vai rolando? É muito bom, cara, é bem elaborado. E além disso, aquele sample. Marco, por favor, explica pra todo mundo o que é sample, pra não ficar avulso. Pô, agora eu vou ficar com vou ficar com fama de sendo o técnico da parada. Não, o sample, continua, mal traduzindo, é uma amostra. Você tira um pedaço de um áudio, pode ser de um trecho de uma música, e faz uso dessa amostra. Exato, exatamente. Muito obrigado, Marco. E que ele usou o sample de uma cantora chamada Cláudia, que ela canta um refrão que tem uma palavra de desabafo. É muito sensacional. Adorei a música e espero ansiosamente pelo CD aparecer nas lojas. Ou no meu caso, eu vou ter que baixar pelo Baixa Hit, né? Vamos saber. Tá bom. Calil Neto, o que você achou do D2? Ah, o D2 é uma das revelações do mundo musical atual. Caras que mais ganha prêmio na MTV. Não, um cara talentoso aí que tem futuro pela frente. É verdade. Eu acompanho a carreira dele desde os tempos de Planet Ramp e eu sabia que ele era promissor. Pode prosseguir, desculpa, foi um comentário na bolsa mágica. Jonatas, você também continua na procura da batida? Perfeito? Então, comentando a entrevista, a Amanda fez a pergunta que até eu comentei aí com vocês que eu faria se eu estivesse lá. Que a Amanda perguntou pro D2 o que que é, por que que ele fala tanto da batida, que se ele não encontrou a batida. Aí ele falou que essa é a busca eterna dele, né? Que é a batida perfeita. Do oficial tinha lá o comentário, né, aqui o post com os comentários. Aí tinha um engraçadinho lá que ficou assim, o Marcelo D2, eu sei onde é que tem uma batida perfeita lá do Arcos da Lapa, uma batida de maracujá, ótimo. Samir, por favor. Bom, então vamos seguindo com o Corinthians. Olha só, rapaz. Eu queria fazer uma pergunta a todos, especialmente a Jojo. Jojo, você está aí? Pois não. É sobre o alfinete. Qual a opinião de vocês? Porque cada vez mais eu venho notando no programa da rádio que o alfinete vem ganhando espaço. E o que vocês acham disso? É benéfico ao programa? Por favor, digam. O que vocês acham? Chato? Meu Deus. Agora, seco? Por favor, Marco. O que que é, hein? Sobre o alfinete. A presença dele constante nos programas. O que você está achando disso? Eu não sei, eu não tenho achado assim tão constante, né? Não chega a ser uma vez por semana, eu acho. Eu posso estar enganado. Mas eu acho bom, acho que o cara ajuda, ele é rápido também de raciocínio, sustenta o tal do personagem, eu gosto, é engraçado. O alfinete, ele geralmente participa daqueles programas que tem jogador de futebol, que tem escritora de livros sobre a história do Corinthians, ele não participa de entrevista com celebridades. É mais é sobre futebol mesmo, esporte, né? É isso que ele é meio limitado. Eu penso que o Alfinete está numa fase de testes. Diga, Amaro. Mas pior que o Alfinete é o Corinthians, cara. Você já pensei Corinthians, é a segunda vez que veio o jogador dos Corinthians, veio a filha do Alibi lá também pra promover o... Foi também a bonitinha lá, a Cristiane, era nesse ponto que eu queria chegar, Amaro. É o tempo inteiro Corinthians, né, bicho? Entendi, o time tá na segunda divisão, é uma draga, pressão Vasco. E será que vai aparecer lá no pânico do Vasco? Coisa assim, então duvido. Mas, Amaro, pense só, imagina a Allan Kardec, a turma toda do Vasco sendo entrevistada. Não, você sabe que você... Porra, mas grande coisa, Allan Kardec e Dentinho, porra. Tem que ser de bótico. Será uma coisa, quem que hoje no Corinthians que tem alguma projeção? Nenhum, não tem jogador, não tem. Esse time, se estivesse disputando a primeira divisão, tava caindo de novo, o time é medíocre, é uma porcaria, tá? É uma porcaria, também concordo. Nossa, diga, Marco, por favor. Você me dizendo, só vai gente relacionada ao Corinthians no programa. E vocês estão me dizendo que um dos motivos que não era para dar tanta pelota pro Corinthians nesse momento, ele está na segunda divisão, poderia dar a vez para alguma coisa relativa à primeira divisão, uma oportunidade para jogadores de outros times que estão lá qualificados. Aí me deu a luz. Será que o pessoal do Corinthians só está indo porque está na segunda? Se estivesse na primeira também, não iria? Não, é puro marketing, porque é aquela camisa com os 400 rostos dos torcedores, cada torcedor vai pagar R$1.000. Eu acho que a entrevista paga pela própria coisa, pode ser, cara, não tem motivo. Ou então tinha corintiano, sei lá. Mas olha só, eu tenho uma coisa a dizer, não sobre futebol, mas sobre a entrevista em si. Disseram que o Dentinho, aquele jogador corintiano, ele parece com a Delecy Brandão lá, só um segundo. O que vocês acham disso? Essa passada que teve na entrevista. Com a grande desse Brandão. Disseram não, o Gabiru que disse, olha que legal, hein? O Gabi, olha só, rapaz. O Eri tá bem inspirado ultimamente. Aliás, eu queria... Aliás, eu tô muito... Eu rio muito na abertura. Eu não sei se eles compartilham da mesma risada. Mas o Eri, o Gabiru... Ele não consegue falar o sobrenome do presidente do Irã, que é Ahmadinejad. Ele não consegue falar, entendeu? Não consegue falar. Incrível isso. Pô, até eu fiquei sem jeito agora. Eu também fiquei sem jeito. Desculpa, é um humor interno, né? Desculpa, sem querer. Não, isso imagina, mas quem é mesmo o presidente do Irã? É o Ahmadinejad, entendeu? É o nome dele. Não consegue falar o nosso. Kainan é mais cultura, hein? Que Kainan? É o Silvério, rapaz. Eu tava lendo minha. Eu leio muito enciclopédias. Barça, Lá, Russo, entendeu? Eu sou muito bem informado. Eu sei desde que sou uma política. E o da Coreia do Norte, como é que ele chama? Ah, esse eu sei, esse é o Isaac Rabin, não é? Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? Me explica, por favor. Jojo. Rabin, né? É o Isaac Hayes. Isaac Rabin? Isaac Rabin? Isaac Meu, Hayes. Primeiro que não era nem da Coreia do Norte, era de Israel, tá certo? E é Isaac Rabin. Por favor, Jojo, mais geografia na sua vida, tá? Putz. Bem feito, mas... quem mandou mexer com esse vespeiro? Nossa! Está cercado, Chaves! É melhor que se renda! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Bom, foi você quem pediu! Não pensei que estivesse carregado. Mais geografia na sua vida. Leia mais Barça, lá, pare de ler de vida Mônica, que não vai a lugar nenhum, tá certo? Bom, uma leitura muito boa, uma leitura muito legal também, são as revistas de Lino, e as panicastes estiveram presentes no programa de hoje, a Gabi, a Piu Piu e a Bolina, fica quieto. E as fotos, hein, já tá rolando aí na internet? Ainda não, mas assim que sair na internet, você confere lá no blog. Mas pode, Andrione, você está acumulado com as panicastes, legal, é você. Não, mas aí a gente coloca lá aquele aviso que é pra comprar a revista, que a pessoa derrete as fotos depois de... Mas elas não ficaram de liberar primeiro pra você, Jonathan? A Gabi é amiga dele. A Gabi é amiga dele. Amiga. Mas e aí? E aí, Jojo? Você vai postar no blog? Só depois de 10 comentários. Nossa, olha que nós temos um ouvinte muito ilustre chamado Curuba, que nos adora. E vai pegar pilha com você, entendeu? Bom, é isso, né? É isso. Elifas. Sabe o Elifas? Ele num outro cast, ele usou de certo, se apropriou de certas circunstâncias, falava bonito, coisa do tipo, eu estive conversando com o Emílio e ele me disse, agora não tem mais isso, né? Mas você tem que entender que é temporário, é passageiro. Quem fala direito, continua falando. Quem não consegue falar direito, não tem tempo pra conseguir falar direito. Desculpa. Tá? É profissional, é coisa de profissional. Diga, o Jojo, o que você quer falar? Não, só pra esclarecer, eu tô me referindo à proximidade. Eu estive falando com o Emílio e tal. Amigão, todo chegado. Ah, tá. Não, o Emílio, assim, né, já tem umas 2 semanas que eu não converso com ele, mas eu estou conversando com a Pepe lá pelo Orkut. Eu quero só dar uma última informação. Segundo o meu contato, confirmou que a Amanda não vai sair do Pânico, que ela recebeu uma proposta para a MTV, mas é só freelance, não vai assinar carteira, ela vai continuar na rádio. Isso, ela vai para MTV? O que ela vai fazer na MTV, hein? Mas, Samir, vamos encerrar o programa daquele jeito que só você sabe encerrar. Por favor, Samir, encerra o programa. É, vamos encerrar esse podcast de hoje. O podcast de hoje. Na cara de todo mundo. O podcast de hoje que foi uma encheção de saco. Estou num ótimo humor. Meu humor começou muito bom e está péssimo agora. Isso então, também, ô Samir, deixa uma parte, por favor. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos Extra Panicast, que, as filhas da mãe, que me deixaram muito à vontade hoje para participar desse programa. Queria agradecer a esses filhas da mãe, vai chupa todo mundo, que é de uva. Não, é de pimenta. Sassá. Valeu, André. Obrigado. Fala, Caína. Não, Silvério. Perdão. Rapaz, eu não tenho nada a ver com ele. Eu sei. Ele está estudando. Ele está querendo um futuro melhor pra ele. Eu já tenho meu futuro. Essa é a minha diferença pra ele. Boa. Tá certo? Bom, eu queria agradecer a todos pela compreensão. Dizer que daqui a pouquinho o Sassá e eu vamos tomar um caramelo caramelado aqui na Starbucks próxima hora. Você já trouxe, já te separou os dólares, Samir? Sim, com toda certeza. Eu preciso escolher só o meu sapato. Perfeito. Escolhe aquele de couro irlandês, por favor. Irlandês? Combina pato branco, Samir. Fica bem você. Combina mais com você, sabe? Faz bem o seu estilo. Mas obrigado a todos. Um abraço. Eu tenho um desabafo a fazer, mas por favor, eu vou fazer isso depois do programa. Por isso, um abraço a todos e cuidem-se. Tchau. E não se esqueçam, caminhem pela sombra. Amaro, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado aí, tudo de bom pra vocês aqui. Muito bem, então, agradecendo também Calil Neto, que esteve presente pela primeira vez aqui. Calil, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, obrigado a todos, obrigado a Samira, Jonatas, André Locutor, a todos aí do Universo Pânico. Foi um prazer, galera, um abraço. Ah, e deixa o site aí pro pessoal, pô. Ah, pra vocês que querem conferir aí o Celebrity na Net, um blog de celebridades com bastante humor e crítica, www.celebritynanet.com. Tá bom, galera? Dá uma conferida lá que é bem legal. Um abraço, valeu, gente. Valeu. Jonatas, você tem algum recadinho? Obrigado, muito obrigado. Não, um recadinho é... Acho que já falei muito por hoje. E é isso. Até semana que vem. Muito obrigado, Marco Ambrelli. Olha, eu queria aproveitar esse momento final para deixar aqui uma marca histórica que diz respeito a meu comentário mais cedo sobre o programa do Moacir Franco. Eu lembrei aqui de um detalhe sobre o quadro das caveirinhas que queria compartilhar com vocês. E é claro que isso vai dar motivo para ser achincalhado e eu acho bom que vocês façam isso com capricho. Um momento, por favor, aí na trilha sonora, Samir. Pois não? Então, se puder... Obrigado. E aí, se puder botar um reverb... Alô? Ei. Você quer um reverb na sua voz? Vai lá. Opa, alô, ei. Tá muito? Testando alho, cebola, pimentão. Tá ótimo. Não fale isso, Marco. Deixa o cebola quieto. Este nome não, por favor. Este nome não. Por favor, segue. O que você tem contra este nome? Respeita o meu amigo, tá? Olha, não está aqui para se defender. Depois do programa. Isso é um ato de covardia. Falar de quem não tá testando, tá bem? Depois do programa eu te falo. Isso é uma técnica para testar o sibilance. Cebola. Para testar o... Pimentão. Tânica. Som. Tá bom de som? Eu quero premiar, então, com a cantoria que as caveirinhas faziam. Mais ou menos assim. Ah, doutor, salve nós. Ah, mulher, essa vida é uma ladeira. O pobre vai de uma charré. É isso aí. Comprei. E agora, respeitável público, é uma honra para mim apresentar o único, o fantástico, o incrível quinteto Vizinhança. Um, dois, três. Ah, onde se o sapinho... Aonde se o sapinho para mim? O sapinho faz a um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Os sapinhos fazem um, a um. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Muito bem, gente. Então vamos encerrando este programinha. Ô Samir, um beijo pra você, essa menina monstro. Mas você, mas é a Maísa que tá aí? Maísa? É. Ai, todo mundo tá... Terminou mais um podcast. Mas você quer mandar um beijo pra... Aí você quer mandar um beijo pra quem, Maísa? Eu quero mandar um beijo pro... Vai. Tchau. Yeah, tchau. It's no use after crying, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Panicast. Panicast. Panicast. Sami, eu sei que Rio Claro, na época do Sami, a lambada não chegou, né, Sami? Rio Claro. O Lambá, opa, na época aqui era o Beto Barbosa o sucesso. Não, eu andei sabendo que Tunico e Tinoco, no interior de São Paulo, eles confiscaram todos os CDs de Lambada. Lambada Adocica, e a Vinte. E incineraram no Rio. Você dançava da Lambada? Opa. Tá com o cabelo de Beto Barbosa até hoje, hein?